YK 723. Rádio Difusora Oeste Limitada. Ondas médias, 1540 kHz. 1000 watts de potência. Difusora Oeste. Uma atração de Osasco para São Paulo. Nova Difusora. 1540. São Paulo, Brasil. Olha, você gosta de música caipira? Gosta de música raiz? É aqui na Rádio Nova Difusora M1540, de segunda a sexta-feira, das 7 às 9 horas. Nós estamos aqui para apresentar o programa Disparada Sertaneja. Você curta esse programa que você vai ficar gostando muito mais da música caipira, certo? Todos os sábados, a partir das 17 horas. Você não pode perder. Programa Verdades Vivas. Apresentação: Abraão César. A Palavra de Deus. Aqui na Nova Difusora. Pedofilia é uma violência contra a criança. Violência é crime. Disque 100. O Disque 100 é um serviço gratuito e de âmbito nacional que registra denúncias de violência contra crianças e adolescentes. Ao receber a denúncia, a equipe aciona os órgãos responsáveis para tomarem as providências cabíveis e interromper a situação de violência, garantindo a proteção das vítimas. Pedofilia é uma violência contra a criança. Violência é crime. Disque 100. A Secretaria Especial dos Direitos Humanos agradece a sua ligação. De segunda a sexta-feira, das 11 ao meio-dia, você não pode perder. Programa Wellington de Andrade. Música, prêmios, a sua participação. Programa Wellington de Andrade. De segunda a sexta, das 11 ao meio-dia. Você pode ouvir a Rádio Nova Difusora pelo aplicativo. Baixe agora no seu smartphone. Aplicativo Nova Difusora. Você pode ouvir em qualquer lugar. Aplicativo disponível em todas as plataformas. iOS, no seu iPhone. Também no seu celular Android. Você vai ouvir a melhor programação. Nova Difusora. Cada dia mais perto de você. É nóis! Programa Balada Cara. Aos sábados, das 9 às 11 horas. Eu, Luizão, apresentador, trazendo DJ CP com todas as músicas dos anos 60, 70 e também trazendo informações com a nossa repórter Karina. Não perca, aqui na Rádio Nova Difusora AM. A partir de agora, a Rádio Nova Difusora apresenta programa O Melhor de Elvis Presley. Apresentação, Marcelo Zanin.